uma história, conto de história, que a bruxa deu uma maçã pra princesa, aí ela comeu e desmaiou, e o príncipe deu um beijo na boca dela.